Papo Mate 38, está se aproximando da circuito da torre. Chame a mesma em 1.18.95. Já no local de sobrevoo, antes do farol de Itapuã, mais filha de Romeu, vai manter bilateral torre e controle. A 3304 e aqui é. TAM 3304, chama agora a torre 118, decimal 95. TAM 3304, ok. ANEM A312, está autorizado a assinar o procedimento LSFC 10, desça para 2.000 pés, altímetro 1014, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, S2, e a 312. Salvador, TAM 3304, sinal 10. TAM 3304, cheque o trem. Salvador, na escuta do papapá, mais cuidado com o meu. TAM 3304, cheque o trem, avistado, autorizado, pouso na pista 10, 070 graus, 019. Confirmando 70 com 1, né? Sim, 070 graus, 019. TAM 3304, tem livre pouso na 10. Informo tráfego, helicóptero à sua direita, na linha do litoral sul, 500 pés. Sente, está 3304. Papatango, Mike, Juliette, Romeu, Torre Salvador. Escuta. Confirmando torre 1895. Afirma. Não obteve resposta da mesma, já está se afastando mais uma milha, próximo à estádio de Pituaçu, Mike, Juliette, Romeu. Ela vai deslocar na prova fora do centro do Pituaçu? Afirmo, já meia milha do local. Então, mantém a disputa do controle, o Mike Juliette Romeu. Permanente no controle, Mike Juliette Romeu. TAM 3304 no solo 27, libera direita, solo 121, decimal 1. Retorno, Ana. Eu vou retornar ao local, Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, para agilizar, está autorizado para prosseguir com o ProWhisky, aguardando para girar para o vertical do estado de Santos. O ProWhisky dá presente, Mike Juliette Romeu. Alfa, reportando da Juliette. Alfa, reportando da Juliette, 3304. Estou tentando para tráfego através do marcador externo, sem ter na sua aproximação, helicóptero aqui em cima. Obrigado. Vamos do táxi Gol 0095, 167 a bordo, até na Guarulhos, 3 horas e 7. Papapá, Mike Juliette Romeu, está autorizado regressar para a vertical do estado de Pitó. O papapá, Mike Juliette Romeu, agradece, porém a situação no local já se desfez, vai pretender se deslocar agora para a cidade baixa, é autorizado, DPT da presente, visual coronado na final. Autorizado, Mike Juliette Romeu. Papá Romeu, Hotel Juliette Sierra, controle Salvador. Não tenho condições visuais, altimetro no 04, chame no ideal de descida. Confirmado para o B. Então 08, preferir está autorizado acionamento e táxi até o ponto de espera da pista 97 enquanto processamos a autorização de tráfego. Próxima Juliette, 3304. 3304, Juliette, portão 07. Juliette 07, 3304. Radião 08, confirmando o nível para Vera Cruz. Gol no 095 ali, mantenha no 0. Gol no 0, gol no 095. Ciente, guardião, aguarde. Xaner 6312, no solo 31, não liberou a direita, solo 121, não deixou uma 1. Pegou 9. Solo 63, 312, bom dia, táxi Livre Alfa, Juliette, portão 03. Livre Alfa, é o azul, 27, 9 Campinas, 340 aprovado, Pesulu no 0, até Pubave. Papai Uniforme Bravo Alfa Vitor Pubave, após a Pesulu 16, até Belo Horizonte, para manter o Zulu, após direto Chomode. Após a Pesulu 30, até Entiti. Eco November Tango Índia Tango, e após conforme. Decola da 10, curva direita, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5456, controle Salvador, 120, decimal 8. Parece portão 2, chame pronto, 4299. Controle 120 decimal 8, transponder 1721. Radão 08 autorizado, Salvador 06, solução água, tráfego de desaparelho, Vera Cruz, controle, controle 1208, transponder 1721, Radão 08. Protejamento correto, chame alinhado e pronto, pista 97. Aciona 5447 no transponder. O controle 120.8, torre 118.95, que vai manter inicialmente restrito 1000 pés até o farol da barra, aguardando liberação do, ou liberação do controle para acender ao 065 ao projeto Romeu. Identificação dessa via chegada a Bonfim para o nível de voo 060 na chegada a Bonfim, ajuste de alquimia no 04. Pode manter pro direto no destino, papá, o meu hotel, vindo uma vez. Autorizado descida para o subcircuito de tráfego Feira de Santana. Papá, o meu hotel, Juliette Serra, chama de torre 118.95. Controle de voo no 095, bom dia. Voo no 095. Bom dia, contato radar na decolagem, tu para o nível de voo 360 na saída Arbor, transmissão Elefant. 360 na Arbor Elefant, voo no 095. Norte do aeródromo, irá fazer uma base pela direita para evitar tráfego com prioridade alinhado na cabeceira 17. Desça para 500 pés, hotel Juliette Serra. Guardião 08. Após decolagem, mantenha a proa até 1.000 pés. Autorizado decolar, 1.0°, 0.59. Depois da decolagem, vamos até a proa até 1.000 pés. Alfa Juliette Romeu, aguarde pro táxi. Guardião 01, adiante. É o TAM 3179, senhor. Bom dia. É, projeção Guarulhos, 340. Olha só um minuto para a cobra 079, prepara da Euler da Motiva. A Euler da Motiva, sua escuta para a cobra. P06, comandante Reinaldo. Gente, livre táxi até a cabeceira 17. Confirme a prioridade, 1, 2 ou 3. Para o meu hotel, Vitor Novembro. Regras de voo de momento cancelada aos 1136, em descida para altitude de circuito de tráfego em Feira de Santana. Reposto cruzando nesse voo 085. Guardião 08, decolou aos 36, mantendo pro até 1.000 pés após sair da árvore. Transferência para o controle em 120.8. Meu pés, logo após Arbor, controle 1208, guardião 08. Alfa Juliette Romeu, livre táxi, chame para ingresso, pista 17. Guardião 08, contato radar na decolagem, tudo para 3 no pé, na saída Arbor. 73 meu pés na saída Arbor, está receito meu pés na proa ainda, né? Atenção para 3 no pé no perfil da saída Arbor. 30 pés no teste da saída ABO 08. Afirmativo, da presente, livre aproximação para pouso de neto com parte 4, atrás de 0. Eu vou enviar 01, 9 e pronto, 9. Guardião 01, autorizado a decolar, mantendo a proa. Guardião autorizado a decolar, mantendo a proa. Pode voar direto, telefone 095. Direto elefa, gol 1095. Direto elefa, 095. Afirmativo, está visual com tráfego até o Juliette Serra em aproximação para o Pátio 4. Aproximação para o Pátio 4, chame no solo. Chama no solo, Juliette Serra. Guardião 01, decolou 38, ingresse no corredor Axé e transfira para 120, décima 8. 1208, corredor Axé, Guardião 01. Coluno 0, até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme. Decolador no 0, curva direita, subida da El, após Leda, após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5466, controle 120, décima 8. 31790, autorizado Guarulhos, 320, Pedro Ludez, Taubaté. Decola da pista 1-0, direita após, pesquisa da El, Leda, Motiva. 5466, o transponder, controle de saída 208. 3179. Vai estar 379, botão 9, chame pronto. Chama não. Papá Romeu, hotel Vitor, novembro, frequência livre com ordenação com tráfego locais, não há tráfego conhecido no setor. Informar, tem um bom pulo. Controle Salvador, bom dia, o Azul 2796. Azul 2796, bom dia, contato radar na decolagem, sul para o nível de voo 170, na saída Pucca, transição Caju. 170, Pucca Caju, Azul 2796. Volta 3259, pode prosseguir para o 40 após a posição pompa, senhor? 3859 está autorizado, descida para 3 em pé, livre das restrições verticais do 3859, altímetro 1-0 no 4. Sim, descida para 3000, sem restrições, 1-0 no 4, 3859. Apoio direto. Aciona 5457. Controle Salvador 120 decimal 8 e a torre 118 decimal 95. Gente, bom dia. Depois eu vou dar uma... fazer uma ligação para vocês. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, autorizado a decolar, pista 17, 100 grau 059. Alfa Juliette Romeu. 4 horas e 40, alterna Ribeirão Preto. Direita, Indy Alfa, ponte espera no 0, torre 18, decimal 95, altímetro no 0, no 4, tem um bom voo 4299. 04, curva direita, Índia Alfa, Montserra, torre 1895, 4299, obrigado. Bravo, livre acionamento e táxi, chame para ingresso, pista 17, a partir do PAD 5. Romeu, Alfa Juliette Romeu, decola os 4-2, chame o controle em 120, decimal 8. Alfa Juliette Romeu, muito bom dia. Torre Salvador, bom dia, Azul 4299, ponto de espera da 109. Azul 4299, autorizada a linha de decolar, 090 grau, 049. Autorizada a linha de decolar, 109, 4299. Bom dia de Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, controle Salvador, mantenha condições iguais. Um no meu pés no corredor Axé, altímetro 1-0 no 4, passando fora da barra. Alfa Juliette Romeu, acusar fora da barra. Atima 2000, tá 309? Autorizado a final procedimento LS3Y0 do separa 2, o PR voltamento no 04, reporte estabilizado. 102.04, reporte estabilizado, 30, tá 359. Azul 4299, decola os 45, chame o controle, 120 decimal 8. 208, passo 299, obrigado. Passe 101 no controle. Salvador departure, good morning, Azul 4299, passing 1000 of dial LED departure. Passe 101, pode prosseguir para o controle. Sim. O controle anteriormente. Partem 01. Azul 42999, radio contact on departure, climb to flight level 340, dial departure. Climb to flight level 340, dial Mozilla departure 4299. Copiado. Controle Alfa, Juliette Romeu. Papá Romeu Alfa, Juliette Romeu, controle. Comandante, mandei radial 240 aqui. Afastado aqui a mais ou menos 5 milhas de litoral, viu, frente? Autorizado, manter a radial 240, Papá Romeu Alfa, Juliette Romeu. E nessa radial após segue via litoral? Negativo, aguardando a autorização para aprovar o destino. Gente, autorizado a ascensão nível 065, Alfa Juliette Romeu, aguardo a autorização para voar direto para o destino. Positivo, dá... eu não consegui copiar, vai em ascensão ou manter a proa. Controle entendeu que solicitou para voar na radial 240. Está autorizado a prosseguir na radial 240, está livre a ascensão nível de voo 065. Eu, ascensão 065, mantendo a radial 240, alfa direto ao meu. Estabilizado no 3859. 3859, agora a torre 118, decimal 95. Confirma, frequência 18? 118, decimal 95. 3895, 3859. Guardião 01, prossegue para pouso em Veracruz. Guardião 01 no controle. Centro Mike Juliette Romeu, não recebo informação nem do modo alto nem do modo char. Reporte final para pouso, Serra Índia, Coimbra. Salvador, guardião do cancelamento do planeta, para Brasil. Recebe devolve o instrumento cancelado aos 1148, desça condições vai para o circuito de trato em Veracruz, guardião 08. Cancelado, posso divulgar para Veracruz, 08, graças. Azul 2590, controle Salvador, acione identificação. Aprovado Valença, mil pés, som no 7, curva direita, subida corredor Axé. Aciona padrão 0154, controle 1208, torre 1 no 8, decimal 95. Informa mesmo que tem frequência livre para pouso em Veracruz, guardião 08. Vou passar a informação para ele, agora. chama agora torre 1 no 8 decimal 95 para acionamento táxi decolagem, altímetro no 0 no 4, tem um bom voo, 9 mais como meu. Sudoeste de Salvador, autorizada a chegada à mar e no ideal descida, desça para o nível de voo 080, ajuste altímetro no 0, 1 no 4. Estão na flor de mar, 0 no 4 e no ideal vai descer para o 080, 25 mais 0 da vida. Final se anende a mídia, mais que desce no meu agradeço. Frequência livre composto. Certo. Uca, Jamo, Caju. Pode intercepta Pezulu 17. Aciona 5510, controle 120 decimal 8. Obrigado, Pezulu. 30, decola 10 para o descer da Puca, Jamu e Caju. Câmbio 7510, transponde controle 208 para o 163. 163-12, portão 3, chame pronto, puxa back. Camarão, obrigado. Salve, TAM 3179, portão 9, puxa back acionamento. Autorizado, TAM 3179, chame taxi. Vem, chama taxi. TAM 3179. Fala, bom dia, TAM 3159, ligando 659. Dia 3159, TAM 3159, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, TAM 3159. Foi feliz? No Rio, TAM 3159. Prossiga. Tá observando a viatura da Infraero aqui, estão na pista? Vem pra dar uma olhada no buraco que tem aqui pra acessar a última intersecção que nós livramos agora aqui, por favor. Era esse buraco mesmo que ele ia olhar agora, estão observando esse buraco aí próximo à Fox, não é isso? Isso, bem grande, viu? Tô dando uma verificada aí, mas sou muito grato pela informação, TAM 359, tá ali pra prosseguir, Alfa, Juliette, porção 04. Alfa, Juliette, 04, obrigado. Tchanar, acuse pronto pro táxi, Novembro, Oscar Romeu. Lima, Quilo Bravo, livre táxi, chama para ingresso. Alô Salvador, novamente bom dia, gol 1, gol 21, 9 linha, gol 21, 9 linha. Gente, na informação, Juliette, autorização por segundo. Controle Salvador, gol. Atengo Vitor Lima Gol, bom dia. Controle Salvador. Tem identificação, vem na prole ponto para chegar a ponta, ajuste ao altímetro no 014. Ideal descida, desça para o nível de voo 050. Controle 120 decimal 8. Autorizado Porto Seguro 360 pela Amperuiz 50 até a posição BDF. Depois direto Porto Seguro. Decola da 110 com curva direita na saia da EL. Após direto Leda BDF. Controle 120 decimal 8, transponde 5514, chamando o aeroporto no 62, voo 2196. Correto, 2196. Alfa, direto ao meu, direto ao meu. Azul 2796. Estou para o nível 1970. Serviço radar encerrado. 5, 8 milhas nordeste de Salvador. Chama agora o controle Aracaju. 120, decimal 3. Oi, direto Aracaju. Subindo para o 1-0, voando direto a Aracaju, vai chamar o controle Aracaju, 120, decimal 3. Ligado, muita base. Azul 4299, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, 133, decimal 25. Have a nice flight. Antena 7, o Papá Romeu, Papá November, Oscar Romeu. Tá passando Lima, Quilo Bravo, decolou aos 5.6, chame o controle em 120, decimal 8. 08, bom dia, obrigado. Pérez. Controle é o Papá Tango Lima, Quilo Bravo. Tango Lima, Quilo Bravo. Contato radar na decolagem. Estou para o nível 100 na saída Momo. Vem na saída Momo, Lima, Quilo Bravo. Solo 3179 para o táxi. 228 a bordo, 3 horas e 50 até na Galhão. November Oscar Romeu, autorizado a decolar. Pista no 7, 020 graus, 029. Bruno 4, então o Boi Bodianta 3179. Lima Taxi, Pátio, Indy Alpha, 1895, Ponte Espera, 1492. Um momento a todos, obrigado. Salvador, muito bom dia, está 3304, ciente da informação ATIS, autorização Brasília. Bahia 3304, Brasília, aprovado 360, via Pesolo 17, decolada 10, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, transição Elefa, aciona 5511, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizando de voo 360 para Brasília, Pazulu, Norte-Sete. Decola da 10, curva direita, Arboa, Elefa. 559, 20, decimal 8, 3304. Então 7, chame pronto, 3304. Chamar quando pronto. Autorizado o ILS da 10, descendo para 2, reportar estabilizado, 2590 da 2. O 1160, controle Salvador. Sem identificação dessa via chegada Mari, para o nível 050, ajuste ao alquímetro no 014. Alvira no 4, descendo via, chegada Mari, 1160, controle Salvador, papapá, novembro, Oscar Romeu. Papapá, novembro, Oscar Romeu, controle Salvador, mantenha condições vai. No corredor Axé, a gente volta metrô no 014. November, Oscar Romeu, visual corredor Axé. Olha, Lima Kilo Bravo. Sim. O Lima Kilo Bravo já em condição de visual, foi modificado a presente. E acende ao nível 1.05. Estou passando o Lima Kilo Bravo. Regra de voo, instrumento cancelado ao 1.09. Tudo para o nível 1.05. O Lima Kilo Bravo. E como é chamado para pouso? 1.13.15. 1.13.15. Obrigado. 1.13.15. Oi, bom dia. Está 3179, ponte de espera da 10 para próxima. A linha decola, pista 1-0, vento variável 029. 3179, ingresso a linha decola, pista 10. Portanto, Lima Kilo Bravo, qual seria a prova para voar direto Serra Novembro e Índia Oca? Ah, mesmo pronto, Serra Novembro e Índia Oca. Então, destino é Serra Novembro e Índia Oca? Certo. Vamos na Serra Novembro e Índia Oca, e direto. Certo, positivo. Capatango Eco Mike Santos. Controle Salvador, bom dia. Papatango é com Mike Tango, tem condição de informar quantas milhas de Salvador? É meia. Pushback, acionamento, zero. Livre 2196, chame táxi. Livre, chamar táxi 2196. Está mantendo o tempo da aeronave? Passando o eco, como é que estamos confirmando esse plano de voo? Quando tem esse plano de voo no Salé? Gente, Copa Tango Eco, Mike Tango, copiada procedente Lapa, mantendo nível 1.10, ainda negativo contato radar, mantendo nível 1.10, está autorizada a chegada a MAN, ajuste ao tempo em Salvador 1.0, 1.4. Pesado, descido para o nível 090, Copa Tango Eco, Mike Tango. 2590, localizador da 10. 2590, chama agora a torre 118, decimal 95. 295, 2590. Papatango é com Martins, confirmando. Está a 62 milhas para a posição Machu ou a 62 milhas de Salvador? 590 da Azul, localizador da 10. Azul 2590, cheque trem, livre pouso. Vento variável com 029. Acho que está o trem de Flores 90 para Azul 2590. 57 milhas, copiado para Patango Web Max Tango. Esse contato, você foi contato na frequência 128.8 ou 135.3? Centro Recife Paciente, autorizado nível 090, Papatango Eco Mike Tango. Caso não consiga contato em 128.8 e 135.3, retorne à frequência do controle. Controle, bom dia, está 3179, cruzando 2510. 3179, contato radar na decolagem, suporando nível 320 na saída da El, transição ótima. 320, pode voar direto da El? Autorizado direto Leda, está 3179. Direto Leda, 3179. Controle o Vitor de Borra de Minas, 5.500. Para o controle? É o Papatango Vitor de Borra de Minas, 5.500. Autorizado descida para o 050, está reautorizado até 4.000 pés altímetro 1014, Papa Tango Vitor Lima Golf. Obrigado, até 4 mil pés, Vitor Lima Golf. Observação, meu, através do Farol da Barra. Papapá, novembro, Oscar Romeu, frequência livre para relação com os tráficos locais, não há tráfico conhecido no setor Ecoma. Fazendo Oscar Romeu. Zero meia, bibe pista direita na Eco, chame o solo Salvador em 121 decimal 1. Vai levar pista na Eco, 211, azul 25 na 0. Muito bom dia, o azul 2590 de Vanessa. 2590, Alfa Aquilo 43, 43 atendendo ao balizador. Alfa Aquilo 43 atendendo ao balizador, 2590 de azul. Bom, 2196 para o Santos, com 156 a bordo, alternando o galeão, autonomia de 3 horas e 7. Passa decimal Índia, Alfa, ponto zero no zero, torre 198, decimal 95, altímetro no zero, no 4, tem um bom voo, 2196. Passa seria Índia e Alfa, no ponto zero, chama torre, 295, 114, obrigado, deu bom trabalho, voo 2196. O 1160, 2000 pés, livre LS, 1014. 2000 pés, livre LS, 1014, voo 1160. Ativando sua vertical, helicóptero, 1000 pés. Próximo a 0 a 7. livre ingresso e decolagem, pista no zero, vento 120 graus com 05 nós. A linha de cola down no zero, voo 2193. Chef, assina o código 0154, reporta aqui para você. Alemão, Kilo Bravo, prossiga. Passar 085, autoriza a prosseguir da 085 até o IC. Passei 085 IC, Lima Kilo Bravo. Ah. 3179, chama Cícero no 251, alterna no 3325, 3179. Receio no 25, ONU 3325, tá 3179. É nova veral, só prossiga. Alfa Juliette Romeu, mantenha o 065, serviço radar encerrado, chama ele ao 120, Uno Alfa Juliette Romeu. Cal, decola da 17, curva esquerda, subida corredor forte, prossegue até 20 milhas. Funciona o padrão 0171, controle 1208, torre 1 no 8, decimal 95. Sou 1160, estabilizar sinal para o 2895. 18954, rigor no 1 na merda. Foi uma golfa autorizada LF, reporta estabilizado. Vai estar estabilizado o final, Vitrão. É 3-2, está chamando solo, confirma. Vem 360, gol 2196. Tem uma chá travado, gol no 160. Gente. Lima Kilo Bravo confirmando destino é Irecê ou Caetité? Irecê mesmo aqui. Romeu, Índia, November Alpha, Lise Taxi, chama para ingresso, pistão na sede. Quatro mil pés fora. Vocês no plano de voo, Guardião 08. O de imediato está autorizado subir para 4 mil, vá na Produção Servita 366. Trinta, Ribeirão Preto, livre táxi, ponto de espera, via Índia Alfa. Ribeirão Preto, Romeu, controle. Aguarde autorização, o Xané 61312. Aguardando, 61312. Sim, gente, reporta a pintura SUS, faça o check do equipamento transponder. Lembra aquilo bravo, controle. Recebemos 8 e 800, confia. Afirmativo, lembra que no Brasa tem um tráfego com posição de 11 horas, 41 milhas, no rumo leste, mantendo 9 mil pés. Ok. Gol no 160, no solo 15, libera a direita, solo 121, decima 1. Libera a direita, solo 121 no fundo, gol no 160. Bom dia, voo no Uno 60, livrou, ingressando na Alfa. Chegou no Uno 60, táxi via Alfa, reportando da Juliette. Alfa chamando antes da Juliette, voo no Uno 60. Dia 109, Torre Salvador. Tarde, Juliette, bom dia, prossiga. Liga acionamento e táxi, chama para o ingresso. Guardião 09. Charlie Juliette, só um minuto para a cópia. Vazou, muito bom dia, tá? 3304, ponte de espera da 10, pronto. Tá, 3304. A linha decola da 10, 110 grau 069. Autorizando a linha e decola da 10, tá? 3304. Liga, chama o táxi. Final ILSXA, pista daí, chama a torre, 118.95, tá mais? Sim, chama a torre, 119.5, me tirou? 118.95, câmbio. Tipo do aeronave, guardião 09? Salvador, bom dia, é o Papatango Vitor, uma voz. Confirme. É o Papatango Vitor, uma voz, estabilizado em LSXA da 10. Ciente, cheque o trem, aguarda autorização de pouso. Ciente, baixado, e checa. Efetua o pouso na câmera. Da Juliette, voo no 160. Voo no 160, Juliette, portão 10, portão 10. Juliette, portão 10, voo no 160. Agora para o ingresso do circuito de tráfego, 118.95. 118.95. Automativo, estou recebendo 200 pegs, confia. Papa Novembro Oeste Hotel, Torre Salvador. Passou o Parque do Sul, está 310, todo o Parque do Sul está 35, está com problema técnico, aqui mais nada, galera, só para retorno da aviação. Confirmando a matrícula, Novembro Oeste. Romeu, é o Papa Novembro Oeste Hotel. Sim, Novembro Oeste Romeu, mantém a linha do litoral, aguarde para cruzamento. Tem um tráfego na final, aproximação final da 10. A produção está por aqui, tem que ser aqui. Sim, gente. Autorizado aproximação para 35. E chame na curta final. Chamada na curta final. Papatango Vitor Lima Golf, informação de tráfego. Um helicóptero à sua direita na linha do litoral. Cheque seu trem, livre pouso na 10, 120 graus, 059. Quem está ciente do tráfego, trem de pouso baixado e checado, livre pouso 10, Vitor Angulo. 10, Vitor Angulo. Tran 3304, decolou 19, chame o controle, 120, decimal 8. Não, Léo. 360, abre e leva, tá? 3304. Não, cabeceira 17, aguarde sua decolagem. Mantém, 10, grau. 12545, alternando 126 decimal 85. O tráfego referido anteriormente, agora posição de 10 horas, 3 milhas no rumo leste, mantendo 9 mil pés. Inspeção de linha, 500 pés, para decolar do 17, ingressando à direita, corredor Xé, acionando 0134, controle Salvador, opere 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Responder 0134. 02, ponto espera pronto. Para o táxi, chama a torre 18, decimal 95. Altímetro 0-4, tem um bom voo, Mike Charles Juliante. Na base, para o ingresso, final da 35, November, Rocha Romeo. November, Rocha Romeo, autorizado pouso pairado na cabeceira 35. Chame no solo controlado e aguarde instruções para o táxi. Certo, parado na 35. Mike Charles Juliette, adiante. Gente, livre táxi, chame para ingresso. Mike Charles Juliette. Xaner 6312, autorizado alinhar e manter. Alinhar 6312. De 109, torne. Até a Oscar, chame para decolagem, Guardião 09. É o Vitor de novo? Sapatango Vitor Lima Golf, no solo 22, libera a direita, solo 121, decima 1. Afirmo, porém, informo que eu tenho um tráfego lá na cabeceira oposta, mantendo posição. Está visual com o mesmo? Afirmativo. Está livre o pouso normal na cabeceira 35 e libera na primeira esquerda para os hangares. November, eu acho que é bom. Sango na Pura Diamã. Autorizado o exercício até o 05.